Toca essa desgraça. Alô, amigos, Mato Grosso, alô, Rio Grande do Sul e Goiás. O Brasil é muito bom, mas vocês são bons demais. Alô, alô, da minha vida, mulher. Nossa senhora. Ouça essa canção, querida, que eu cantarei só pra você. É um pedacinho de minha vida. No rádio está tocando essa melodia. A ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor, querida. Nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. Chora, chora, coração, chora. O rádio está tocando essa melodia, que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirá. Porque minha voz pra sempre ouvirá.